voz que apaixona. Vou voltar atrás de novo, tentar recuperar o amor que eu perdi. Todo sacrifício é pouco, quero provar que finalmente eu aprendi. A balada nunca foi remédio pra saudade, percebi depois que eu perdi você. E tô sentindo falta da mais gata da cidade, usando minha camisa aqui no meu apê. Amiguinha, deixa eu te beijar de novo. Amiguinha, volta que o amor vai ser em dor. Amiguinha, eu tô arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Amiguinha, deixa eu te beijar de novo. Amiguinha, volta que o amor vai ser em dor. Amiguinha, tô arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Romeu, a voz que apaixona. É Tati Pinker. Vou voltar atrás de novo, tentar recuperar o amor que eu perdi. Todo sacrifício é pouco, quero provar que finalmente eu aprendi. A balada nunca foi remédio pra saudade, percebi depois que eu perdi você. Tô sentindo falta do mais gato da cidade, eu usando sua camisa lá no seu apê. Meu amiguinho, deixa eu te beijar de novo. Amiguinho, volta que o amor vai ser em dor. Amiguinho, tô arrependida do que eu fiz, deixa eu te fazer feliz. Amiguinho, deixa eu te beijar de novo. Amiguinho, volta que o amor vai ser em dor. Amiguinho, tô arrependida do que eu fiz, deixa eu te fazer feliz.